O objetivo é, de facto, fazer das marchas populares da Oliveira do Hospital uma grande festa de afirmação da cultura de raiz popular no concelho de Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital mobiliza-se, anima-se, vai mais longe com as marchas populares, porque tem marchas de excelência, que são de excelência em Oliveira do Hospital, na região e por todo o distrito. E, de facto, há aqui um objetivo claro, é afirmar aqui uma grande festa de raiz popular, de grande mobilização da população. Dois desejos. Que este parque esteja cheio de gente, de famílias, de crianças, de pessoas de todas as idades e que, acima de tudo, se divirtam num momento com várias horas, com brilho, com alegria, com música que se deve à grande mobilização do concelho de Oliveira do Hospital. E também um segundo desejo, que todas as marchas, todas as filarmónicas brilhem pela festa, pelo valor da festa, e brilhem com alegria pela satisfação de estarem a participar num grande evento de afirmação de cada uma das suas instituições, mas num grande evento de afirmação de uma festa popular que a todos toca e a todos mobiliza.